Eu vim do pó. Eu era pó. Na água virei barro e me fiz jarro. Pela minha boca jorra luz. Eu vim do pó. Eu vim do pó. Eu vim do pó. Eu era pó. Eu era pó. Eu era pó. Na água virei barro. Na água virei barro. Na água virei barro e me fiz jarro. Na água virei barro. Pela minha boca jorra luz. Jorra luz. Pela minha boca. Eu vim do pó. Eu vim do pó. Eu vim do pó. Eu era pó. Eu era pó. Eu era pó. Na água virei barro. Na água virei barro. Na água virei barro e me fiz jarro. Jorra luz. Pela minha boca. Jorra luz.